o tempo vai passando, a rádio vai permanecendo. Hoje é uma rádio substancialmente diferente do que foi há algum tempo atrás e muito diferente de quando começou. Hoje é possível ouvir esta rádio em todo lado e em todo o mundo, a qualquer hora. É até mesmo possível ver, daqui a pouco vamos ter nas redes sociais a imagem daquilo que estamos aqui a fazer. Mas, como tu dizias, a rádio tem uma particularidade que é a resiliência. Vai permanecendo no tempo, vai adaptando-se, e aqueles que vencem não são os mais fortes, mas sim aqueles que melhor se adaptam. E a Rádio Boa Nova e a rádio em si é claramente um exemplo de capacidade de adaptação a novas circunstâncias, a novas realidades, ao desenvolvimento das novas tecnologias, ao desenvolvimento dos meios de comunicação. E temos, portanto, hoje uma rádio substancialmente diferente, mas uma rádio que mantém a sua essência, e a essência da rádio é a voz. Enquanto existir voz, há rádio, e a rádio é a voz que lhe conferiu o passado, a voz que lhe assegurou o presente e a voz que há de ser o futuro. Vamos, olhando para tudo isto com um prazer enorme, porque isto da rádio, e da Rádio Boa Nova muito concretamente, é como ter um filho. O filho vai crescendo, vai-se desenvolvendo, nem sempre cresce como nós gostaríamos ou como nós imaginamos, nem sempre as opções são aquelas que nós idealizamos, mas não deixa de ser o nosso filho, e nós não deixamos de o acompanhar, porque não há nenhuma justificação racional para explicar este amor à rádio e este amor à Rádio Boa Nova.